Vai, Binho! E bate na palma da mão, vai! Ligada 220, meu celular não para, a mensagem tá chegando. Até de madrugada elas estão me ligando. Tô puro veneno, tô chegando, morrendo. O trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas estão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então bora, bora. E eu sou de manhã, tô pegando e tô me indo. Bora, se tá bom, fica melhor, beijo, não é levar amanhã, cara. Oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tamo indo. Oh, oh, bora, bora, se tá bom, fica melhor, beijo, não é levar amanhã, cara. Oh, oh, oh. Caracaro! Segura, degrauzinho. Tô solto na noite, tô pronto toda hora, tô ligado a 220. Celular não para, a mensagem tá chegando. Até de madrugada, elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chicando, moendo. O trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. E deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Tô pegando e tomo N. Faz comigo não, menino, pelo amor de Deus. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tomo N.